Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem martinga. E depois que Deus fizer essa, Deus vai me usar para fazer martipitiu. E depois dessa pitu, aí Deus sinaliza fazendo uma rela de condoconga.